seguirás. A mí que enseña amor tu guías, cuánto amor por mí sentías. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz, amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas. Salvador, por ti, teu grande amor, Senhor.